42, o senhor está fazendo essa pressão, vai manter o perfil da saída. Até o perfil, confia. Oxenem é 305, contato na tarma da colagem, uma via saída, salvo uma transformótica, analisa o voo 380. Tiro 380, na terceira, salvo uma transformótica, Oxenem é 305. Salvador, acionamos a explicação Delta Zio, Zé, Zio, Gata, a ponto. Para o nível 060, a gente aqui no 0019. Ajudas 930, chamava o centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. Secundária 128, decimal 8. de Respawn 2, eu estou chamando o Respawn 9. É isso, eu estou chamando o Respawn 9. Caso negativo, 125, você tem uma quarta. Chama a 315, chama agora o centro do CIF, 125, décima 1, no caso negativo, 128, décima 35. 7, pista para 3, meu pai. Altímetro no 0, 1 9. Pouso 097, metro de velocidade 2009. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, tráfego agora 3 horas. 3.5 milhas, rumo sudeste, passando 3 e 6, emissora para 2 e 6, com 2 e 3 e 0. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar, tráfego adicional, agora 10 horas, 12 milhas, rumo sudeste, passando 4 e 6, emissora para 3 e 6, pode 7 e 7 e 5. Dan 4771, chame Torre, 118, décimo 95. Agora, agora. 1097, contato redução, 1809. 4771, continua com a estimação, informa Maria de Taleiro. 4771. Boa tarde, autorizado lenda, quase sem parada, pista no 0, vento 120 graus, 089. Está autorizado o final do procedimento de execução. Puxa 0, desce para 2 e 10, altímetro 1, 0, 1, 9. Reporte visual, companheiro. 0, 21, 2, 0 graus, 0, 9, 10. Fomos autorizados, puxa 0, 4, 7, 7. 4, 0, 6, 5, 4, 5, 9, controle de fundo, 2, 0, 10, 1, 8. 2, 0, 8, boa tarde, azul, 4, 0, 6, 7. Boa tarde, azul 4065, usando mil pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, que foi feita a versão 1, transição ótima, para o nível 300. 300, através da sua 1, ótima, azul 4065. Eu acho que é a construção no teste. 231, manter ponto de espera estimado após a final. Lógico. Toca. 4671, 001, direito, solo, luz, luz, pau 9. Boa. O Sérgio Fiasco é voo direto em Rimar, reporte sobre Rimar. Vai passar pro Tiago Fiocchi que voa com um grade azul no final do zero. Visual, Tiago Fiocchi. Acho que o número 2 para o Pouso, Salvador, em qual areixo livre no 7, Tiago Fiocchi? Sim, como número 2 para o Pouso Auxiliar, Tiago Fiocchi. Suba, três exceções vão ficar aí para o livre voo 180, passarei 2231. Presente, atenção 180, no perfil da Malmo Batata, passarei 2231. Essa passageira está, a frequência já está livre, 2219. Prato, sono, já na frente. Corno 2, com o meu quando contacte, na frequência 2219. Direto batata, sequência, boa tarde. Boa tarde, voo 984, Azul Lange, traço da frente autorizado a alinhar e manter estilo zero. Pode entrar, tá? Voo 659, autorizado decolar estilo zero, vento no 3, 0 graus, 0 7, né? Decolar, estilo zero, voo 959. Voo 1806, altímetro 1019. Chegada posta para o nível de voo 070. Ajuste ao time como 019. No 659, decolou zona 3, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, sem identificação. Força, via chegada por mais de cima para o nível voo 080. Ajuste ao time 019. Voo 1120, controle Salvador. Acione a identificação dessa via chegada bom de 1 para o nível voo. Eu para 4 no pé. Via chegada bom de 1. Altímetro 10, 19. 10, vento no 5, 0 grau, 0 lá de 9. Externo, bom no 8, 4, 0. Bom no 2, 5, 6, atenta a rolagem do tráfego à frente, autorizado a linha e manter no 0. Boca Caju. Salim de Juliette, reporte a intercessão. Salim de Juliette, corrigindo a intercessão hoje. Devido ao pedido de saída da aeronave que ficou assistindo. Voo 2009 autorizado, Cidade Trial. Após o ataque, está autorizado. Está presente, está autorizado, Cidade Barreira. Passada 2231. Voo 9, também autorizado, Cidade Trial 1-0-0-0-3-0-0-0-8-9. Após a rolagem do buraco da frente, autorizado a alinhar e manter o sono zero, informo que o controle está ciente de que irá cumprir a restrição interior. Sou 1120, está autorizado a final para o treinamento elétrico de sua pista 1-0, vista para 2-0, altura 1-0-1-9. Resposta estabilizada. Decolou zona 9, chama controle 1-2-0-2-1-8, bom voo. 0-8, graças. Para assistir a parte de detecção, comeu. Estamos em todo direto, controle Salvador, mas tem condições de viagem no hotel, sobre a chama e passando da mar. Preparar? 08, bom, 2, com medo, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, com 1256, passa 1300. 1256, contato na tarra decorada, sobre a saída, fuga, transição de par, para o número de voo 370. Fucas de par, 370, 1256. Portal, gira esse fim, fria do centro, 4000, 1019. Ocean Air 314, autorizado descida para o nível 050. Voo 1659, chama agora o centro Recife, 1-2-5-1, no caso negativo, 1-2-8-3-5. Isso autorizado, alinhar e colar 7, 1-2-0 graus, 0-8. 076. Concadente, clear the center, top level 080 via port arrival, center 1019. 367, decoração para estacionamento, curva direita, cor 225 e 8 para a valência troco 30 milhas. Cor 2009, serviço radar encerrado. Seco, 7 milhas sudoeste de Salvador, mantendo de voo 80, chama o controle de 120 da final 1. Gol 1884, chama agora o centro do Recife, 120 da final 85, caso negativo 125 da final 45. 2-2-5, vai chamar 2-2-5, é isso? 120 da final 85, setembro 125 da final 45. 2-3-4-5-2-6-8-5, manda a base da próxima. Até. Gol 1-2-5-6. Gol 1-2-5-6. Gol 1-2-5-6. De fato. Controle de Salvador, passarei 2262. Passarei 2262, contato radar na decolagem, que vai vir pegar o voo 1, transferência para o voo 180. Confirme, está aí liberado as instruções, passarei 2262. Mantenha a instrução de 3 hotéis. Mantenha a instrução 3000, passarei 2262. Controle de Salvador, boa tarde, São Paulo, meu nome é Geraldo Cerveja, decolou da aula 7, estacionado 0144. Mantenha com paisagem 193 no corredor Axé, Papa Romeu 9-2-3, vai para fora da barra. Meu paisagem Axé, vai fora da barra, Wiki. Voo número 59, chama o centro do Recife 125, decima 1, no caso negativo 122, decima 35. Curta Alfa Julieta Romeu. Dos 3 anos, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, caso negativo 128 decimal 8. Centro 331 aceita, autorizado descida para o nível de voo 060. Alfa Juliette Romeu, autorizado chegada com Bomed 1, no voo de Bomed, altimetro no 019, reporte da descida, ação de identificação. Mantém 3.2262 no perfil. Passarento 2262. Preparação para evitar tráfego na aproximação, com a esquerda para a 2. 5-0, limite, será Vanessa Troco, cadê? 245, limite será Vanessa Troco, 2-0 mil. Ok, mantém a flua, por 2-0 mil, mantém 3 mil. Flua, para o nível do 180, passar 2-2-2. 180, subindo.

Passarendo 2262, autorizado com a direção escritório da conquista. Eu vou na conquista, Cássio. Bolsonaro 34, com 1809. Sete para a aproximação, agora 7 linhas, é 330. Nós usamos 709. Oficial 023, você que não está ao longo, a gente está chamando 95. Funcionária 314, sexta para 2 em sede, está autorizada a final do procedimento elétrico de pistola 0, reporte de isopatista. Gente, reduza para a velocidade de aproximação, aguarde para correr. Tá, 3367, 94, 96. Conduzido 76, Vector Point 6, Turn Right, Head 225, descendo to Satellite 050. Oceanaga 267, contato radar na decolagem, segundo meu seleção, voo no tração, óculos, para o número 380. 380, continuar voador, tudo presente. Autoridade direto mesmo. Valeda, 6227. Dá 3367 para o localizador, esquerda para o 150, desça para 37 aqui no programa 019. Chanela 304, reduzir para a velocidade da aproximação, chamei sobre 118, decimal 9, 5. Confirma o ataque para o Chanela 227. O Chanela 227, vou direto ao líder. Contra o projeto 227. Sérgio, com o motor à esquerda, reporte interceptando o sinal 97. Ciente, vejo para o motor à esquerda, reporte interceptando o 97 da Alfa Monica. About 0623, clear to land, 110, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, approach, hold 023. Oceanamé 314, continua a aproximação, número 2 em aproximação, informa o tráfego da esquerda, passa alfa 28, realizando espera afastado 3 milhas, mantendo no 1503, não interfere com o povo. Condo 076, descendo 2000 feet, attempt 1019, reduce the speed 2009. Descendo 3000 feet. From 3000 feet, contact your system. Funcionário 227, autorizado, está presente no Adep Sóculo. Bora, próximo, 627. sinalizar 360, autorizado o sinal no 7. Se possível, prosseguir sem restrições para evitar pouso empatado com outra aeronave que está em aproximação aqui. Estimativa de agilizar o Delta Fauna e Fauna, aproximação na 7. Zero zero six three, Decolou 3-6, chama controle 1-2-0-2-8-0-2.